dentro do porta. Pra cortar a cabeça, pra levar. Gente, pela são contiga. Tipo traficante de bu. Cadeira, meninas da banda. Tipo bubu. Garrafa sabai, garrafa sabinta. Comenta, bibinca de bininguim. Tanto manhã, mó copa, só filha. Por dentro do porta. Pra cortar a cabeça, pra levar. Gente, pela são contiga. Tipo traficante de bu. Cadeira, meninas da banda. Tipo bubu. Garrafa sabai, garrafa sabinta. Comenta, bibinca de bininguim. Tanto manhã, mó copa, só feliz. De então fácil pra todo mundo vibra. Brabo dentro de bu porta. Vou cortar a cabeça pra leva. Gente pela são contiga. Tipo traficante de buba. Cadeira meninas abana. Tipo bumbum. Garrafa sabai, garrafa sabim. Documenta bibinca de bininguim. Tanto amanhã mó copa está feliz. Garrafa sabai, garrafa sabim. Documenta bibinca de bininguim. Tanto amanhã mó copa está feliz. Dentro do bairro fogo de cintim. Tá parem a tempo pra um pudinha pensa. Tá tomando a moca pra um pudinha dança. Tudo está pago dentro do meu bairro. Topa cadeira, meninas da banda. Tipo bumbum, garrafa sabai, garrafa sabim. Tá com menta bibinca de bininguim. Manos a manos só falha de mim. Puto mal fudido dentro do bairro. Por um tabu mama, só roupas e marcas. Som que tá bici, cima traficante. Vibração que eu pudinha para. Dentro do bairro, pra pudinha sentir. Tá tomando a moca pra estar feliz. Vibração que eu pudinha para. Dentro do bairro, pra pudinha sentir. Tá tomando a moca pra estar feliz. Guerra patrono, neto de tam, neto de zona 3. Tá chegando a cena, niga só fica com cicatriz. Guita tá bai, minha guita tá bim. Documenta bibi, nunca divi ninguém. Tá tão manhã, meu copo está feliz. Guita tá bai. Brabo dentro do porta, pra cortar a cabeça, pra levar. Gente pela são contiga. Tipo traficante de bu. Cadeira, meninas da banda. Tipo bumbum. Garrafa sabai, garrafa sabim. Documenta bibinca de bininguim. Tanto manhã mó copa está feliz. Brabo dentro do porta, pra cortar a cabeça, pra levar. Gente pela são contiga. Tipo traficante de bu. Cadeira, meninas da banda. Tipo bumbum. Garrafa sabai, garrafa sabim. Documenta bibinca de bininguim. Tanto manhã mó copa está feliz. Dentro do porta, pra cortar a cabeça, pra levar. Gente pela são contiga. Tipo traficante de bu. Cadeira, meninas da banda. Tipo bumbum. Garrafa sabai, garrafa sabim. Documenta bibinca de bininguim. Tanto manhã mó copa está feliz. Brabo dentro do porta, pra cortar a cabeça, pra levar. Gente pela são contiga. Tipo traficante de bu. Cadeira, meninas da banda. Tipo bumbum. Garrafa sabai, garrafa sabim. Documenta bibinca de bininguim. Tanto manhã mó copa está feliz.